Acolhido, já são 13 horas. Já passou de meio de rádio. Tá ligado, mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve galera, mequetrefes de plantão. Tá no ar mais uma edição do Panela do Rock. Programa de hoje, vamos comemorar e soprar mais uma velinha, porque no dia 9 eu também sopro velinhas. 5.5, galera. Então, para começar, vamos chamar aqui aquele álbum que completa 50 anos. Eu devia fazer um com 55, né? Mas tem coisas legais vindo aí pelo programa. Aquele álbum que completa 50 anos em 2024. O álbum de hoje é What Were Once Vices Are Now Habits, da banda Doobie Brothers. O álbum é o quarto álbum da banda, que eu trago como destaque a música Blackwater, que é bem legal, bem conhecida deles aí. E é isso, esse quarto álbum da Doobie Brothers. E assim que a gente vai começar o programa de hoje, beleza? Então vamos nessa aí, Doobie Brothers pra você, 1974. Yeah. Leading the way for his journey. Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle wheel bumping. Black water keep rolling on fast, just the same. Oh, black water keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great. Mama gonna make everything alright. And I ain't got no worries, 'cause I ain't in no hurry at all. Well, if it rains, I don't care. Don't make no difference to me. Just take that streetcar, let's go uptown. Yeah, I like to hear some funky Dixieland and dance a honky tonk. And I'll be buying everybody drinks all around. Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on? Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Keep on shining your light. Gonna make everything, everything, gonna make everything alright. And I ain't got no worries, 'cause I ain't in no hurry at all. With your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. Come on, by the hand, baby. Take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, baby. Silver, hungry and aware, as of silver. just right. What you want. standing there. Ooh, it's so easy. Cool and breezy. What a feeling. It's got me on. outside, no clouds are in the sky, but I need myself a place to go and hide. I keep it to myself, I don't want Isso aí, galera. Isso foi o Doobie Brothers, quarto álbum da banda aí, 1974. Trazem três lançamentos no Panela do Rock, né? A banda Double Par da Argentina, Lobo Temporal de Raposo, Minas Gerais, bem legal. Meus vizinhos, ex-vizinhos lá, né? Morava em Riacima, que é do ladinho lá. E All Garden Machine, o pessoal italo-brasileiro, o pessoal tá em Salvador aqui. Som bem legal também, pra gente curtir. Na sequência tem a Shaq com a Frigideira Acústica, beleza? Eu volto depois da Shaq aí, que aí nós vamos conversar, beleza? Curto aí. Guarde la cabeza y se vuelve espesa. Ah, ah, ah, ah. Escupe letra, letra, lenta pero cierta. Ah, ah, ah. Pásame boleta, fabrico la idea. Ah, ah, ah, ah. No me parece berreta, vale más el doble par. Primero mi receta, mi música incompleta. Ah, ah, ah, ah. Trabajo con melodía y ella con compás. Mayor está de risas, menor cuando te vas. Todo el tema te daría, sos mi nota preferida. Mi única salida para variar de la ruta aburrida. Sin alternativa a la sinfonía que empieza a sonar. Comentan placas redondas, negras, tocheas que con palabras se matan. Y ella me encarilla, me afina, me conecta. Perfuma los acordes y las notas a saltar. Oh, oh, oh, oh.

nesse momento em algum lugar, você já pensa em encarar a vida com outro alguém. Nesse momento em algum lugar, eu sinto a tua falta, sinto a falta de querer bem. De braços abertos. Nesse momento, em algum lugar, o meu futuro é você e te estou certo. Em algum lugar, você está a relembrar de quase nada e tudo. Em algum lugar, eu já estou querendo mais de tudo, mais um pouco, mais enfim. Esse coração me quebra em dois e não deixa nada pra depois. E o que me falta, e o que me falta é você aqui. E a solidão te faz pensar, você deixou o amor passar. Correndo óleo e sirvo então aquela deliciosa fritura, maravilhosa fritura de lamber os dedos. O som de Amperes, Liberdade do Cavaleiro, eles que são de Recife, Pernambuco. Na sequência tem Andrógeno 888, com a delícia de música Nós Somos Um. Ele que é de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. E para finalizar esse bloco, tem o som de Felícia com a música Presa. Ela, a banda que é de Descalvado, São Paulo. Olha que bloco delicioso esse, hein? Bon appétit! Entre o soldado, o tenente e o general. Entre todos os olhares, a mesma dor, a mesma missão. Não consegues perceber, pois pra mim é muito óbvio. Passamos tanto tempo louco, sem saber quem é. Amarelos, vermelhos, a mesma essência, reflexos, espelho dentro de cada um, a todos em união. Todo julgamento é uma confissão. Nós somos um, um, um, uma unidade solar, humanidade. Nós somos um, um, um. Oceania, entre a África, a Europa e a Ásia, entre todas as culturas entrelaçadas e amarradas, nós não consegues perceber. É gritante, não consigo me expressar. Nossa essência sempre foi a mesma, nossa origem é solar. Síndicos, magnatas, tímidos, índigos, acrobatas. Dentro de cada um, a todos em união. Todo julgamento é uma confissão. Nós somos um, um, um, uma unidade solar, humanidade. Nós somos um, um. Amarelos, vermelhos, a mesma essência, reflexos, espelhos dentro de cada um, a todos em união. Todo julgamento é uma confissão. Nós somos um, um, um, uma unidade solar, humanidade. Nós somos. Solar, humanidade. Nós somos um, um, um. Nós somos um, um, um. Uma unidade solar, humanidade. Nós somos um, um, um. Nós somos um. Choro esse rio, rindo hasteio esse vazio que vem tão cheio de dor. I'm Aproveitando aquele resto de gordura que fica na panela, porque aqui não tem desperdício de jeito nenhum, e até porque é a parte mais gostosa que fica, né? Vamos ao som de Rogério Espósito, Palavras Cegas, ele que é do Rio de Janeiro, capital, e na sequência, a sonzeira de Spine Shiver, Most Wanted, eles que são de Itupeva, São Paulo. Esse bloco, vai estar delicioso, hein? Most wanted for the cops and girls. Por hoje é só, pessoal. Semana que vem tem mais. Beijo da Shaki. Essa foi a Shaki, a Frigideira Acústica, com o melhor da música independente nacional. E vamos dar sequência aqui no nosso Panela do Rock, né? Lembrando que esse que vos fala só para velhinhas no dia 9, por isso um programa voltado para o meu gosto, para fatos, aliás, não é nem para o meu gosto, para fatos, acontecimentos, lançamentos que aconteceram no dia 9 de julho ao longo do tempo aí, beleza? Antes disso, vou mandar um abraço aqui pra galera que sempre curte o programa, hoje a Elson e o Davi lá em São Paulo, o Tonhão, o Glazer, o meu sobrinho Felipe, o grande amigo Du, por onde andará o Du, vai tomar uma hoje só para comemorar meu aniversário também, os amigos aí das rádios, o pessoal da Rádio Rota 220, da Putz Grilo, especial aí pro Camilo e pro Sérgio. Sérgio apresenta uma interferência aí na sexta-feira, é bem legal a sequência aí do fim de dia, início da noite, porque você tem na Putz Grila Panela do Rock às 17, depois vem o Interferência com o Sérgio, na sequência tem o Tautocronia com a Shaki, o Márcio Dias e o China, a galera da Rádio Rota 220, a Vivi, o Paulo, o Dan, o Guto e a Pete. Todas as outras rádios aí que a gente tá fazendo parte, cara, deixa eu atualizar isso aqui pra vocês, peraí. Nós estamos aí no domingo na Rádio Rota 220, às 13 horas do Rio de Janeiro. Também no domingo, às 18 horas, estamos na Seven Rock Radio, um abraço pra José. A rádio tá na Flórida, ela usa o horário da Venezuela, porque o José é venezuelano, mas ela tá na Flórida. Na segunda, Rádio Rock Master, de BH, às 19, às 21, na Radar Alternativo de Lauro Freitas, Bahia. Terça-feira, às 16, na Rock Live Radio da Costa Rica. Também às terças, às 20 horas, na PVH Caos de Porto Velho e Rondônia. Na quarta, às 16h30, na Overrocks de Campinas, abraço Néder. Também na quarta, lá de Maringá, terra da grande Shaki aí, ó, na musa da carteira, na interessante Web Radio, abraço pro tio Beiço. Na quinta, Rock On de Pernambuco, Surubim, abraço pro André, que tem nos procurou aqui pra gente colocar o programa lá, muito obrigado, abraço pra galera de Surubim. Na quinta também, já tradicional, Arpoador Rock Radio de Osório, Rio Grande do Sul. Abraço pro PC, grande parceiro, a gente tá sempre trocando ideia. Na sexta, às 11 horas, Calango News de Arco Verde, também em Pernambuco, Arco Verde, aí, terra do Cordel do Fogo Encantado e outras tantas figuras conhecidas aí do nosso Brasil. Um abraço pro Márcio. Aí na sexta, como eu disse, às 17 horas, na Putz Grilo de Porto Alegre. E um horário aleatório na Fanáticos Del Metal do Uruguai. Abraço para Pablo Gomes. Fechando a semana, sábado, 13 horas, na ODNA do Rock de Lençóis, na Bahia. Abraço para essa galera aí que curte a DNA do Rock. Especial para o Anselmo, que cuida da rádio. E lá também tem uma sequência bacana no sabadão. Tem o Panela do Rock às 13, às 18, por volta das 18, tem o Rock em Geral com o Jorge Turino e o Deco e uma massa que sempre tá por lá. Então vamos lá, então, comemorar aqui meu 5.5, galera. Então vamos começar o seguinte, com ilustres que nasceram no dia 9 de julho, certo? Vamos começar aqui com Bon Scott do AC/DC, nasceu em 1946, o Jim Kerr do Simple Minds, Courtney Love, da banda Hole, né? Ex-esposa de Kurt Cobain do Nirvana, Frank Bello do Anthrax e Charles Gavan do Titãs. Então vamos de AC/DC, Hole, Jim Kerr, né? De Simple Minds, Anthrax e Charles Gavan. Bem variada aí, hein? Informações para vocês. Dia 9 de julho, ao longo do tempo. We'll be right back.

It's time for your medication, Mr. Brown. I live alone. ocean and the perfect waves surround me. Tell me about the ocean moving in slow motion. I see a glitter in the sun and it's freezing in the moonlight. Never look back, never look back, never look when away. When the wheel comes and goes, you know I'll still be waiting. All the things she said you fought the fight so long, no surrender to temptation. All the things she said, she said. Stars will fall out for you, love will estado. pelo primeirão, aliás, o blocão aí com celebridades que nasceram no dia 9 de julho. Agora vamos para fatos, né? Vamos pegar aqui os lançamentos. Você sabia que o Deep Purple lançou dois álbuns no dia 9 de julho? Em 2003 lançou o álbum Bananas. Em 71, o álbum Fireball. Então, dois sons do Deep Purple aqui pra gente comemorar. Em 2002, o Red Hot Chili Peppers lançou By The Way. Em 74, o Crosby, Stills, Nash & Young voltam a tocar juntos. E em 69 ou 64, o The Animals lançou The House of the Rising Sun. Então vamos curtir esses sons aí, galera, música desses álbuns, e vamos nessa. To break I spent my money as I took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, I got a strange kind of woman. She looks like a raver, but I can never please her. On Wednesday mornings, boy, you can't go far. I couldn't get her, but things got better, she said. Saturday nights from now, tell me when it's time to

house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Fechar o programa, mais uns fatos que ocorreram aqui no dia 9 de julho, em 1995, Jerry Garcia tocava pela última vez com Grateful Dead. Em 83, Every Breath You Take, do The Police, chegava no topo das paradas americanas. Em 2021, The Wallflower, bandas de Jacob Dylan, filha de Bob Dylan, lançava seu sétimo álbum, Easy Wonder. Em 86, Billy Joel lançava The Bridge, seu 10º álbum, produção de Phil Ramone. E em 96, Hill Speedwagon lançava seu 14º álbum, Building Bridge. Essa música fez parte da campanha para a reeleição de Bill Clinton nos Estados Unidos. É isso, o programa de hoje foi isso aí. Deixa eu comemorar meu aniversário. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado por tudo. Fui. Abraço. Valeu. Thought I heard a blackbird sing up on Bluebird Hill. Call me a whining boy if you will. On when the sun don't shine and I don't deny my name. Got no place to go, ain't that a shame? But I heard that Casey whistle moaning sweet and low. But I heard that Casey wind should blow. Down where the sun don't shine underneath the Kokomo. Whining boy got no place to go. Any roads I tell you. So many roads I know. So many roads, so many roads. Mountain high, river wide. So many roads to ride. So many roads, so many roads. So many roads, these my soul. So many roads to ease my soul. So many roads to ease my soul. Roads, ease my soul. so many roads to ease my soul. So many roads to ease my soul. So many roads to ease my soul. Lord, so many roads to ease my soul. So many roads. I've been down the road. Lord, I've been walking them roads. Thank you. not. It isn't wise to make it stop. It's used to getting only what it wants. And we're in no shape not to be fought. It has no mercy with the wings it's got. A shadow longer than you could have thought. It's not in any, no mood to talk. It has me cornered and it has you caught. I walk in the city in your boots in the rain. I've been here sitting down looking out into the waves. But I'm indifferent now to any other pain. I hear the ocean when the water here drains. Pretend this night too does not begin. Now with the shot glass coming up again, elbows down to the bitter end. You're in the bar light with your smoke rings, and a stranger who's leaning in. And I'm hoping to black out and land long before you're more than friends. I'm being handled like a pistol in a boiler place. I'm lost in the saddle, 2,000 miles out of range. No, I'm not listening, but it's calling out my name. I hear the ocean when I wanna hear trains. A question of when. brother to brother, black man to white, living together, falling apart, looking for the common ground in every human heart. It all comes down to the two of us. Yeah, this is where we start. We are building the bridge, one small stone at a time. With a lot of love and some help from above, cities filled with pride, a mountain of hope just on the other side, across a river of indifference, a valley of despair. There's a tower of courage piercing through the air. I have a dream for our children. We are building the bridge, one small stone at a time. With a lot of love and some help from above, from your heart to mine. As we seek out understanding, our words are true and kind. We are being